Dispara. Média azul 2795, pessoa para o nível de voo 060. 06321, não autorizado a linha e manter pistão zero. A linha manter pistão zero. A pista 2-8, cara. Afirma, pista 2-8. Autorizado ILS para o 2233. Tiro 2233. Está autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 2-8. Desça para 2 e um pé, altímetro 1-0. 1-1, reporte estabilizado. Para 2000, 1011, 2233, você passará estabilizado. Manchana 6321, decolagem autorizada, pista 28, vento 230 graus, 079. Decolagem autorizada, Manchana 6321. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4065, pode estar a pista 28, está pronto. Azul 4065, boa tarde, mantém o ponto de espera. Manteremos o ponto de espera, Azul 4065. Oxanã 6321, decolar 206, chame controle Salvador 119, decimal 8. 119, decimal 8, Oxanã 6321. Salvador, Oxanã 6321, cruza 1500, mantendo a proa ao eixo decolar. Chama 321 no contato radar na decolagem. Mantenha a prova decolagem até 2500 pés. Após suba via saída da Elefa 1 no Bravo para o nível de voo 360. Mantenha a prova até 2500 após a Elefa no Bravo, sobe via, né? 321. Oxanel 314, controle Salvador, acena identificação desta via chegada TPI1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1011. TPI1 060, com 1011-6314. Black Glide 2233, passaremos. Passaredo 2233 na escuta. Sede 2233, chame torre 118, decimal meia dúzia. Sede 86, 2233. Torre, passaredo 2233, boa tarde. Boa tarde, passaredo 2233, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 059. Atualizar 282233. Controle Salvador, boa tarde. Eu vou no 620, tem informação dando. Voo no 620, controle Salvador, aciona a identificação dessa via chegada do TIP 1 para o livre voo 070, ajuste altímetro 1011. TIP 1, descendo para o nível, confirme 1190. Livre de voo 070, chegada do TIP 1. 070, TIP 1, 070. Azul 2715, reduza a velocidade 2209, número 2 na aproximação. Reduzindo para 2209, 2715. Azul 4462, desça para 2500 pés, está autorizado a final do procedimento ILS X-ray, pista 28, reporte estabilizado. 2500-0011, autorizado o final do X-ray ILS, reportará estabilizado Azul 4462. Azul 2715, desça para 4100, altímetro 1011. 4000 com 1011, 2715. Azul 2715, vai prosseguir para o final do procedimento ILS X-Way, pista 28. Afirmativo, ILS X-Way, pista 28. Eu vou 2009 com a espera da 28 pra. Vou 2009 autorizado, alinhar e manter, pista 28. O voo 2009 vai aguardar o quase voo alinhar primeiro. Ah, gente, o número 2 então, mantenha a ponta de espera. Bem, obrigado. Cabo de Gustavo, e a ponta vai. Right, 585. Right, 585, prove the tax, come back, have the point. Livro 2233. A série do 2233 após o gol taxando na Alfa, siga via Kilo. Corrigindo, após o gol, chame 121 na decimal 9, só. Após o gol, 129. Corrigindo, pressão, próximo 405. 2065 autorizado, alinhar e decolar. Pista 28. Vento 190 graus com 7 nós. Ingressa linda, decola da pista 28, azul 406. Eu faço com o Mike Vitor Alfa, Leonardo Bravo. Autorizado táxi, Mike Vitor Alfa, papá, até a cabeceira 17 após decolagem para o Pro Norte. Chame na cabeceira em cima da decolagem. Não, tá aqui, eu tô na passagem de 17 até a cabeceira 17, Mike Vitor Alfa. Azul 2715, preparação para sequenciamento, esquerda, proa 140, limite lá nessa proa por 1-2 milhas. Esquerda, proa 140, limitada a 12 milhas, 2415. Correto, está autorizado descida para 3.000 pés, altímetro 109. 3.000 com 1.011, 2715. Oxaneve 314, desça para o nível de voo 050. 050, 014, Oxaneve. Gol 1620, reduz a velocidade 230 nós, autorizado descida para o nível de voo 060. Nível 060, reduz para 230 nós, por 620. Derrubou 2009, está no ponto de espera, aguarda na autorização. Chama agora o centro Recife, 126.0, caso negativo 128.8. 260, altera 1288, 26.6, 321, grato. Ao controle, azul 4065. Recua azul 3, curva esquerda no perfil da saída Sambo 1 e chame 198, boa viagem. Curva da esquerda, perfil SAB 1, chama 198 azul 4065, obrigado, uma boa tarde. Mike Vitor Alfa, não me escuta, chame visual com LC. Manda visual, reportará Mike Vitor Alfa. Boa tarde, é o azul 4065. Boa tarde, azul 4065, contato com radar na decolagem, curva ver saída Sambo 1, transição ótima, para o nível de voo 300. Subindo via Savo 1, transição ótima para o nível 300, azul 4065. Azul 2715, desça para 2500 pés, vou na proa do serviço 363, reporte estabilizado. Está autorizado a final do procedimento RILS X-Way pista 28. Gente, desce a 2500, direita proa do 363, reportará estabilizado, o 2715. Estabilizado no ILS, azul 4462. Azul 4462, chame torre, 118 decimal, 62. 18,6, muito obrigado, uma boa tarde, até amanhã. Composto. Obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4462, final de 6,5 milhas. Boa tarde, 4462, já visual com campo. Afirmo. Vento 200 graus com 79, aguarde pista livre, azul 4462. Prosseguindo na aproximação, azul 4462. Uno 620, desça até o nível de voo 120, devido a atraso. Restrito então, 120, gol 1620. Azul 4065, suba até o nível de voo 100. Restrito uma centena, 100, azul 4065. Controle Salvador Azul 4065, solicita de via direita proa 220 para evitar formações. Autorizado proa 220, o Azul 4065. Autorizado desvio Azul 4065. 60 por 50, o Xanem 314. Xanem 314, pista para 2500 pés, altímetro 1011. Está autorizado o final do procedimento ILS X-Way pista 28. Reporte estabilizado. E autorizado, Xané 6314. Controle Gol 2009. Gol 2009, contato radar na decolagem, mantenha por até 2500 pés. Após supra via Sambo 1, transição coral para o nível de voo 240. Após 2500, Sambo 1, transição coral para o nível 240, pode se considerar a restrição do nível 100 ou abaixo, ou até 30 milhas? Mantenha a restrição, aguarde liberação, Gol 2009. Mantendo a restrição, Gol 2009. Vai atingir o nível 120, Gol 1620. Gol 1620 está autorizado, descida para 4100, altímetro 10111. 4.001, Gol 1620. Azul 4065, mas a proa está autorizado. Subida para o nível de voo 300. Está presente, sobe direto para o 300, Azul 4065. Azul 2715, chame torre 118, decimal, meia dúzia, pomposo. 18, meia dúzia, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 2715, estabilizado. Boa tarde, azul 2715, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 200 graus com 4 nós. Não se escuta a guarda do livre 2715. 4462, solo 05. Siga em frente, libera a próxima esquerda e ao livrar, chame solo 219. Ao liberar, solo 219, azul 4462. Brasília Foster 585, follow the Embraer Alpha Azul, expedite taxi, come back vacant to the runway. O Delta Mike X está fora por alguns instantes. Pelas condições, prossegue para a final do próximo PLS de X-Ray. Ok, prossegue para a final do X-Ray. É, pode só descer para 2500 e interceptar após o ZAN. Autorizado 2500 PES, o Oceaneer 314, por visão. Corrigido, né? 2000 PES em interceptar em Usão. Autorizado Oceaneer 314. 314. Atingiu uma centena, Gol 2009. Gol 2009, autorizado subida para o nível voo 240. 240, Gol 2009. Pista 28 livre, pouso autorizado. Livre, pouso na 28, para 27 no 5. Brasília Foster 585, taxi via India, then Juliet. Follow the Boeing off go. Come back at the point. Juliet. Autorizado direto coral. Direto coral, Gol 2009. Azul 4065, chama agora o centro Recife 125.1, no caso negativo 123.8. 251-1238, Azul 4065, boa. Decorre imediato, 5 autorizado. Confirmo. Autorizado, Daniel, mantém a cabeceira 28. Ali mantém 884. Chame torre 118, decimal, meia dúzia. 862, obrigado, Ambulão. Gol 1620, está autorizado a final do procedimento LS X-Pista 28, desça para 2500 PES, altímetro 1011, reporte visual campista. X-2500, fazer o procedimento, a ponta estabilizada e visual, 1620. Liberado, Delta 309. Oceaneer 6314, continue a aproximação, aguarde a autorização do pouso. Moing da Gol vai iniciar a rolagem. Escuta, aguardando 6314, reduzido. Autorizado a decolar, pista 28, vento 180 graus com 62 de nós. Iniciando, agora 884. Confio para o controle, azul 2761. Mantenha condições de voo 145, aguarde código transponder nível autorizado azul 2761. Autorizado o pouso pista 2 de Salvador. Guarana 3367, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível de voo 050, foi IPIT para chegada de 20 altímetro no 09. 050, desceu para a faixa, vai na proagem, desceu no 050, desceu no 350. Após a passagem da aeronave Bianca, ele era mantendo 22, foram 256. Tarde, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2500 pés, após subavia saída Arum para o nível 230. Curvando à direita, Arum, o 1884. 884 pode voar direto, Arum, ou tem que interceptar radial? Autorizado direto, Arum, o voo 1884. Direto, Arum, 884. 761. Suba para o nível 340, acione código transponder 5460. Azul 2761, o centro de serviço do Estocolante Mastu para interceptar a aeroglia. Nada, rapaz. Azul 4065, controle. Voo 1620, estabilizar visual. Voo 1620, chama agora a torre 118 decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, uma boa tarde. Voo 2009, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo, 123 decimal 8. Azul 2761, chama o centro Recife, 125, 5 decimal 1, no caso negativo, 123, decimal 8. Controle, igual 984, desvia direita, pro 050. Tá ligando, minha 59, mantenha ponto de espera, um traço na final. Mantenha ponto de espera, ao mesmo pronto. 4, desvia direita para 50, 050. Trabalho. 7 gol 1884, confirma apenas por quantas milhas vai manter a pro 050? 40 milhas. 7. Sou para o nível 230, começando traço, traço agora posição 1 hora, 30 milhas, rumo sul. Passando nível de voo 125, em descida até o nível de voo 050, reposto 320. Paciente do tráfego, ele que casou 1-8-2-4. Sam 3-3-1-7, tráfego 2 horas, 2-7 milhas, rumo nordeste. Passando nível de voo 115, é acessando nível de voo 230, point 737-800. Paciente do tráfego, Sam 3-3-1-7. Voo 2009, controle. Voo 2009, chama o centro Recife 125, décima 1, no caso negativo, 123, décima 8. Não, tráfego à sua frente era o tráfego do Azul 4065, que é para Campinas. Drone Salvador, é o Gono 256. Gono 256, contato radar na decolagem. Mantenha. Suba via saída Aron, transição Froti para o nível 370. Subindo via Froti, Aron Froti para o 370, Gono 256. Air Force 585, será para o meio. Thank you. Solo 620, Solo 28, chame 121, décimo 9, Solo. 219, igual 620. Solo 620. Boa noite, esse 4 chama o centro Recife, 125, décima 45, caso negativo, 126, décima 85. 25, 45, 2685, boa noite, 24, tchau, tchau. Brasília, Fast 585, line up, and wait, runway 28. Line up, 3367, desça para 2500 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. 2000 pés, autorizado final do ILS Zulu, reportado estabilizado, 3367. Autorizado 2500 pés, procedimento ILS X-Ray. 2500, senhora, o Atis pagou o Zulu, pode executar o Zulu? O Zulu está fora, o TAM 3367, qual a informação Atis que recebeu? No Atis está pagando ILS Zulu, senhora. Está alterando o X-Ray então, 3367. Afirmativo, prepare o procedimento ILS X-Ray na proa do Serra Vitor 363. Então, X-Ray na proa do 363, então 3367. Igual 659. Foram 659, contato radar, subavia saída Salvo 1, nível 360. Subavia Salvo 1, 360, 659. Clear for takeoff on 828, wind 200 degrees, 05 knots. Clear takeoff, 585. Corre, boa tarde, até 3567, curso para pronto. Clare, então 3567, autorizado a linhar e manter a cabeceira 28. Clear change frequency to Salvador, departure control. Permanente, Argonet 33119, small 8, so long. So long. So departure control, good evening. Good afternoon, Air Force 585. Brazilian Force 2585, rate of contact on departure, climb to level 380 via LFO 1 Bravo departure. Climb level 380 via LF1 Bravo departure to 585. 256, chama centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685, volume 256. 3367 estabilizada? Estabilizou, 3367. Tente completo final, chame torre 1 no 8 decimal 601. 1086, então 3367. Salvador, então 3367 estabilizado no X-ray da 28. Então 3367, continue a aproximação, agora em vista livre. Vento 220 graus com 049. Agora em vista livre, então 3367. Então 3567, precisado decolar pista 28, vento 230 graus, 62 de nós. Livre decolagem da 28, 3567. Pista 28 livre, pouso autorizado. Autorizado pouso, pista 28, então 3367, poderia confirmar o vento? Vento 240 graus com 05 nós. Livre pouso 28, 3367. Então 3567, circulou aos 36, chame 198, boa viagem. 198, manda lá. Controle Salvador Batata 3567, decolou mantendo a processo 2500, passa 1300. Na 3567, contato radar, subavia saída, Elefa Uno Bravo, nível 360. Então vai subir via Elefa Uno Bravo, agora está curvando à esquerda para o 360. No solo 37, libere a esquerda e chame 121 na decimal 9, solo. Esquerda 121, 3367. Salvador, boa tarde, Oceano 6327, ponte espera da 28, pronto. Boa tarde, Oceano 6327, autorizado alinhar e decolar, pista 28, 230 graus com 05 nós. Alinha e decola, 6327. 12585, call his extended frequency 1260, enable 128.80. Extended 1260 or 1260585. XM3-27, Veculoso 40, XM19-8, com voo. 19-8-63-27, grata. Controle Salvador, boa tarde, XM3-27, decolou, cruza 2000, mantenha a proa até 2500. XM3-27, contato radar, suba e mantenha nível 180, autorizado com vara esquerda na proa de coral. Esquerda coral, sobe 180-6327, grata. Torres, Salvador. Puxa, né, 6227, pronto, te espero no 28, pronto. Xené 6227 autorizado, alinhado em colapista 28, vento 230 graus, 3 nais. Trinder, Paula 28, 6227. Leme 327, voe e o COSE. Leme 327. Siga o Leme 327. Voe e o COSE. E o COSE, confirmado. Afirmativo, Índia Lima, Kilo Oscar Vita. Xené 6227, decola 48, chama o controle, frequência 19.8. 19.8, obrigado. Xené 6227, cruzando mil pés, mantendo proa. Xené 6227, contato radar na decolagem, mantém o eixo até 2500 pés após curva esquerda via saída São Bruno, ascensão até o nível 100. Positivo. Mantendo proa até 2500. Mais esquerda, Salvo Uno, Estreito, uma centena, Ocean, 6227. Primitivo. Manda após 2500, direto Salvo, positivo. Após 2500 pés, via saída Salvo Uno, 6227. Via Salvo Uno, gente. Azul 6998, SN identificação, desse mantém a nível 120 via saída, via chegada de PIB 1. Ajuste de altímetro na terminal 1092. limite da inspeção de uma centena para o Ocean 627, controle? Assim que superar a trave à sua direita em altitude de 6227. Ok, muito obrigado, 6227. Altan 3155 para Guarulhos 3-0-0. 6227 vai precisar de divisa direita? Negativo, 6227. Suba e mantenha nível 360, Chiné 6227. 600-6227. Tomando 360 pro 6227? 360, nível final, 6227. Confirmando, autorizou 360 pro 6227? Afirmativo, 6227, nível 360. 360, obrigado. Passaria do 2233? 2233, falta de decolagem. Ali, decola? Se tá pronto pra decolar, tá autorizado, né? Decolar pista 28, vento 200 graus, 5 horas. Ali, decola, 2233. Do 2233, decola os 5-6, controle 1-1-9-8. Chiné 6227, chame centro Recife, frequência 1251, alternativa 1-2-3-8. 25-1-2-3-8, tá bom, 6227 de hoje. Passa aí 2233, decola sua escuta. Passaria do 2233, contato radar, sobre a via saída Momo, nível 160. Nós não cumprimos a restrição de 110 a 15 milhas. Está liberado da restrição vertical, o 2233. Liberado da restrição vertical, você vai manter a proa aqui, tem que manter a proa até 200, pode curvar direito. Mantenha a proa até 2500 pés, passaria do 2233, após via saída Momo, nível 160. Mantenha a proa após direita, Momo, até 160. Obrigado. Após 2500, pode voar para o 2233? Os 233 mantém a via saída, aguarde pro de barreiras. Ok, vai manter via aguardando pro de barreira, obrigado. Azul 6998, vou na produção Serra Vitor 362, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, informe estabilizado. Gente, vai ter que manter a rota aqui na Pro de Azul para as altitudes. Gente, Azul 6998. Pois eu trinvo e o Serra Vitor 362. 362. Azul 2789, senhora identificação, mantenha a proa de IPITCH, altímetro na terminal na 012, reporte para a descida. Xenia 355, autorizado, alinhado dentro da pista 28, vento 200 graus, 39. Xenia 2789, Salvador, desse mantém nível 080, altímetro no 012 na Pro de Pitch. 080012 na Pro de Pitch. O 2233 veio direto barreira. Direto barreira, 2233, obrigado. Azul 6918, bloqueou o PRIM, voando T-FIP. Azul 6918, mantenha a produção Serra Vitor 362. Desse mantenha 2500 pés e forma estabilizada. 2500, 362, o 6918. 1918. Controle 1918. Chanel 6355, contato radar, suba via saída São Bruno, nível 360. Bom, 360, prosseguida. Após cruzar 2000 pés, autorizado com vara esquerda na prosseguida da 6355. É prosseguida com 2000, Lisa. Já pegou Salvador, boa tarde, 4778, uma informação isso para autorização, retirando. Autorizado ILF X-Ray da 28, azul 6998. Afirmativo, azul 6998, informe estabilizado, passando 363. Sim, 363, 4, 6998.